A noite na enseada fazia calor. Havia barcos e navios sob um céu sem cor. Corremos pelo convés pra da cabine constatar que os mares são escuros pra um farol iluminar. Mas ficamos excitados em poder viajar. Não importa o destino, serve pra qualquer lugar. Pra algum ponto perdido em algum canto do mundo. Desafiar o oceano e a ira de Netuno. Tudo isso um dia acaba. Pra de novo começar. Somos moldados a fé. Com lunetas lá na proa, enxergar novos amores. Lá no porão, nosso medo e nossas dores. Saber aonde fica a tal terra prometida. E vai nos dar o pão e curar nossas feridas. Todos a bordo! O comandante gritou. Suspender a âncora, a viagem começou. Somos bravos, somos fortes, nada pode nos parar. Nem o vento, nem a chuva, nem os segredos do mar. Tudo isso um dia acaba. Pra de somos moldados a ferro e fogo. Venceremos os romanos e os seus galeões. Sua glória jogar aos tubarões. O vinho pra beber, o vento pra impulsionar. Singrar os sete mares e nunca mais voltar. Mas um dia a calmaria aos poucos se fez perceber. Com seu silêncio traiçoeiro, não nos deixou mover. Então as nuvens se uniram e o céu escureceu. E o que a gente não queria, de repente aconteceu. Tudo isso um dia acaba. Pra de novo começar. Somos moldados a ferro e fogo. Lá no alto mar a tempestade desabou. E trovões, nosso sonho afundou. E nada mais restou além desse desejo insano de com a apenas nossos braços cruzar o oceano. Cada um por si, fique preparado. Estamos tão famintos e boiamos esgotados. Mas quase afogando, o desejo não termina, pois navegar a esmo talvez seja